será? Sinto muito, mas não posso aceitar. Seu amor, na terra do Araripóia, é que eu tenho quem me quer. Passe bem, seja feliz, ou e até quando Deus quiser. Ai, eu não sou daqui, eu sou de Niterói. Sinto muito, mas não posso aceitar. Seu amor, na terra do Araripóia, é que eu tenho quem me quer. Passe bem, seja feliz, ou e até quando Deus quiser. Juro, tenho compromisso, seu moço, preste atenção. Do outro lado da Bahia, empenhei o coração. Vou embora até logo, por favor, não leve a mal. Estou em cima da hora, a barca deu o sinal. Eu não sou daqui, eu sou de Niterói. Sinto muito, mas não posso aceitar o seu amor. Na terra do Araripóia, é que eu tenho quem me quer. Passe bem, seja feliz, ou até quando Deus quiser. Ah, eu não sou daqui, eu sou de Niterói. Sinto muito, mas não posso aceitar o seu amor. Na terra do Araripóia, é que eu tenho quem me quer. Passe bem, seja feliz, ou até quando Deus quiser. Eu não sou daqui, eu sou de Niterói. Sinto muito, mas não posso aceitar o seu amor. Na terra do Araripóia, é que eu tenho quem me quer. Passe bem, seja feliz, ou até quando Deus quiser.